FM Estéreo do Comercial, sábados 17:18. Lança-chamas Mark II. Chamas Mark II, é o início de mais uma emissão aqui no sábado, FM Estéreo do Comercial 17:18, ao som dos Tokyo Blade. Mais uma vez um tema, Warrior of the Rising Sun, de um álbum que aguarda passagem de destaque, Night of the Blade. Parte da emissão do Lança Chamas 2, como alguns de vocês sabem ou aguardavam já, é dedicada ao checkmate, à visita de alguns dos seus membros e também à divulgação do álbum em nome do pai, do filho do rock and roll. Mais uma pequena volta pela divulgação de nomes de associações de fãs do heavy metal. Vila Real, Associação de Fãs Heavy Metal, Rua Cidade de Espinho, número 17, 5000, Vila Real. Defensores da Fé, Jardim das Rosas, número 1, Ras do Chão Direito, Pontinha, 1675, Lisboa. Fã Clube Metal Power, Praça Luís de Camões, 15, Seixal, 2840, Seixal. E, para finalizar por hoje, Clube Santuário Metálico, Reboleiro Sul, Lote 37, 8º J, 2700, Amadora, telefone 903097. Deixamos a FM Estéreo da Rádio Comercial 1718. Como tínhamos prometido, checkmate hoje aqui em visita, através do António e do Chico Soares, dois dos membros do checkmate que finalmente têm álbum para lançar cá para fora, à parte uma série de outras peripécias e trabalhos já feitos, que ficaram um pouco para a história tanto do grupo como do hard rock em Portugal. Boa tarde, cheguem-se à frente. Se calhar antes de começarmos a nossa troca de impressões, e vocês hoje têm a última hipótese, ou se calhar a primeira e última, de escolherem vocês em rádio as canções que querem tocar do vosso álbum. Vamos começar assim. Qual foi o que tu escolheste, afinal? Eu escolhi o Ritual, pá. Ritual. Álbum em nome do pai, do filho e do rock and roll. We'll be right back. habitual, a faixa que abriu a nossa conversa, ou a presença também de dois checkmate, respectivamente o guitarra e o encarregado das vozes. Eles aqui estão primeiramente e por solicitação do Lança-Chamas para falarmos um pouco antes do álbum, também da história do checkmate, que diabo, o grupo não existe assim há tão pouco tempo e não fez tão poucas coisas como isso, mas mesmo assim há muita gente que o desconhece. Bem, o grupo existe desde, sei lá, setembro de 81, mais ou menos, e já gravamos um single, nessa altura, o chamado do boom do rock português, não é? E o Vampiro, não é? Exatamente. E velhos tempos. Bons tempos, não é? E temos tocado por aí, não é? E agora, depois das dificuldades... O que aconteceu com o single? Funcionou ou não? Bem, dizer, em termos de popularidade, na verdade, pelo menos vocês foram falados durante um certo tempo, houve quem achasse piada... Ainda há pouco tempo, em conversa com o Sepulcro, que eles lembravam principalmente do Jack Matter, o Vampiro do Uvo. Sim, talvez pelo nome, sei lá. E na altura, acho que resultou um bocadinho. Acho que foi, não foi suficiente, mas resultou, não é? Mas, enfim, agora cá estamos com um novo trabalho. De qualquer modo, vocês daí para cá, e à parte o não gravarem, porque não sucedeu, trabalharam ao vivo, com certeza. Claro, temos trabalhado ao vivo. Quais são as zonas de maior popularidade do Jack Matter em relação ao, vamos lá, ao vosso mundo, não é? No Norte. É o Norte. Bem, aqui em Lisboa parece... Não, penso que aqui em Lisboa também temos uma certa aceitação, não é? Apesar que há mais dificuldades de tocarmos cá do que lá para cima, não é? Vocês trabalham com o vosso próprio material? A nível de backline e algumas luzes é o nosso material, mas temos que alugar PA. Ah, PA lógica. Não tem? Não, isso não. E qual é, assim, vamos lá, a razão de atuações por mês, vá lá? Ou... Sei lá, é um bocado difícil de estar-te a dizer isso, mas sei lá... Ah, é difícil para ti? Sei lá, é difícil fazer uma média, mas não são muitas vezes, não são muitas vezes por mês, sei lá, não tenho havido muitos contactos para concertos ao vivo. O checkmate é assim, um grupo ao vivo mesmo, ou vocês sentiram-se melhor a gravar? Bem, são mais grupo de estúdio, mais grupo de vivo? O que é que vocês sentem? As situações são diferentes, portanto, eu acho que uma pessoa consegue viver de uma maneira ao vivo e de uma outra em estúdio, ambas são situações que dão bastante gozo. Mas de qualquer modo, o checkmate é grupo, eu estou a falar nisso porque estou no vazio, nunca vos ouvi e vi, portanto, ao vivo, ouvi-vos em disco. É grupo com predisposição para a atuação ao vivo, é grupo, por exemplo, que se prepara tanto cenicamente, sim, claro, como claro, em termos de onda e tudo isso para ser de certa maneira. Claro. É a reação aos vossos espetáculos, vocês sentem aquilo tudo a vibrar, a funcionar? Claro, claro. E eu prefiro ao vivo, em si, eu prefiro ao vivo, mas acho que as duas coisas se completam, não é? Entretanto, chegámos à aventura do álbum, depois do single, o álbum. Há muito que falar, certamente, sobre isso. Vocês são os, vamos lá, protagonistas desse pequeno filme da vida em estúdio. Nem tudo correu, se calhar, pelo melhor para vocês, mas se calhar uma boa parte das coisas correram bem. Ou pelo menos lá em Trás já não foi nada mal. Claro. Quanta bem, coisas mas não, nós na altura entramos em estúdio por nossa conta e... O álbum foi gravado por nossa conta todo? Claro, claro, foi gravado por nossa conta. Em 5 dias, pouco mais se poderia fazer, mas acho que isto é uma coisa que se pode apresentar, não é? 5 dias inteiros? Sim, mais ou menos inteiros. Com mistura e tudo? Com mistura e tudo. Portanto, foi pouco tempo. Bom trabalho. 4 dias. 4 dias para gravar e 1 dia para misturar. Portanto, torna-se um bocado apertado, não é? Mas... De qualquer modo, vocês, para além de, vamos lá, da ideia geral, tiveram puxar os cordões à bolsa, escolheram um estúdio, sem ser assim ao acaso, acabaram por escolher um estúdio com um mínimo de condições, ou até mais do que um mínimo, porque eu tenho o caso do Ângelo, mais velho, aqui em Lisboa. É claro, que na altura tivemos mesmo que optar pelo Ângelo, porque seria, por princípio, o estúdio com mais condições para podermos gravar um trabalho. Chegados ao produto final, e porque vocês vão ter tendência também a fazer isso, o balanço é ou não positivo em termos do que foi investimento, ainda sem resultados comerciais, é evidente, mas em termos daquilo que vocês aprenderam ou não aprenderam, o que viram em estúdio, o que sentiram em estúdio. Eu acho que foi bastante positivo, bastante positivo. E depois da fita feita, a fita era vossa, como é que foi? Conta essa história. Tentamos, ensinem aos outros. Tentamos contactar as outras editoras e viemos para cá para Lisboa. E muito bom, que estava bem gravado, quer dizer, que não tinha aparecido nada no GMK, mas enfim, quer dizer, não teria bons resultados comerciais, nos diriam. Entretanto, no Norte, a Horizonte apostou em nós. e cá estamos, não é? A ver, vamos a ver o que é que vai dar. O disco na Zona Norte, pelo menos, circula já? Já circula. O que não acontece cá por baixo. Mas que vai iniciar agora em setembro. A distribuição vai ser iniciada em setembro, tanto aqui em Lisboa, Sul e Ilhas, salvo eu. O Álvaro Azevedo, nome já clássico quase da cena musical do nosso país, juntou-se a vocês para a produção. Como é que isso sucedeu? Bem, fomos nós. Amigos, hein? Sim, somos amigos e contratamos o Álvaro para nos ajudar na produção, porque um trabalho em estúdio, uma pessoa tem sempre algumas dificuldades, não conseguimos estar atentos a tudo, não é? Claro. E necessitaríamos de uma ajuda, que neste caso foi o Álvaro, e foi bastante boa. A fita, vocês lembram-se do Zika, com certeza? Exatamente. A fita que surgiu ao cassete e depois a fita que nós chegamos a apresentar aqui, portanto já quase numa ultra primeira mão do que seria uma gravação do Checkmate, correspondia ou não ao conteúdo em termos de canções deste álbum? Exatamente, era a mesma fita que neste momento está passada então, para o Minel. Então vou aproveitar para rodar uma daquelas que o Zika gostava muito, é quase dedicatória a ele e que acabou por resultar também em boas observações por parte dos ouvintes do Lança Chamas, o Ar do Volante. a cabine do Lança-Chamas nesta edição de sábado FM Estéreo do Comercial 17-18. António e Francisco Soares, dois membros do Checkmate, que pelo crédito na contracapa alinham em quinteto, com Paulo Barros ainda guitarra-ritmo, José Queiroz baixo e Joaquim Fernandes bateria, se bem que o guitarra-ritmo não tivesse participado, como Exato. Tu disseste, na gravação deste LP, mas de qualquer modo participa ao vivo. Seria um esquecimento criminoso, nós não falamos aqui no resto dos membros da banda, ou então vocês teriam um regresso perigosíssimo à vossa zona depois desta incursão em Lisboa. Vamos voltar ao disco e, entretanto, não para tocar mesmo, tocar do outro lado, e vamos continuar a conversar um pouco mais que nos resta desta nossa emissão, porque há mais coisas a fazer. Talvez irmos para aquele outro campo mais genérico do hard rock, do heavy metal e dos nossos gostos todos. Vocês têm gostos, é evidente, onde ter fontes de inspiração específicas, onde ter influências. É disso que eu gostava que vocês falassem. As influências são dos velhos, não é? Os velhos do monstros do hard rock, não é? Nos influenciaram em pequenos e, sei lá, pessoas já não houve, não é há dois ou três anos que ouvimos heavy metal, portanto já vai há longos anos, portanto é mesmo esses velhos monstros que todos depois, nós conhecemos. Depois dos velhos monstros houve um fenómeno, em Portugal, não só em Portugal, mas numa série de países, sobretudo na Europa Ocidental, tem sucedido isso cada vez mais, nos Estados Unidos também, Inglaterra talvez seja aquele mercado onde a reação parece ser mais dura ou difícil de acontecer. Para além dos velhos, os monstros sagrados, a maior parte das vezes deixaram também de produzir, não só por serem velhos, mas porque se calhar fartaram daquilo, portanto ficaram marcas, ficaram símbolos, estigmas, que foram a escola onde se edificou o hard rock e uma boa parte do heavy metal, mas como em tudo, havia necessidade de sangue novo e apareceram uma revoada de bandas novas, umas delas de iguais, ou demasiado iguais, outras com aquela pontinha de gênio, como a gente às vezes encontra. Vocês têm ouvido produto novo? Ouvimos estas novas bandas, quer dizer, algumas têm qualidade, outras... O que é que tu, como guitarrista, por exemplo, prezas mais no trabalho de um guitarra solo? Assim, genericamente, bem, sei que é uma pergunta um bocado genérica demais, porque é um bocado difícil de responder. Então, mas as coisas difíceis têm um sabor muito especial. Não é? Não sei, talvez... Diz-me assim, um guitarrista que tu aprecias muito da escola lá de fora. Page, é? Não aprecio Page. Não? Sim, por exemplo, Rich Blackmore, por exemplo, um Gary Moore. Gary Moore? Mas isso já faz parte de qualquer modo de uma zona de produto mais e de produção hard rock heavy metal mais recente. Estava a falar dos antigos mesmo, daqueles monstros. Bem, mas ele também trabalhou nos antigos. Sim, pois ele faz. Ele aliás faz um bocado de ponto, é um dos poucos que está entre com um pé num tempo e o pé do outro. Não? Mas até, portanto, a nível de guitarristas não é. Portanto, a minha. O meu favorito. Dizer, meu favorito, exato. Não é bem... Se calhar o teu favorito és tu, não? Não. Falsas modestas, porquê? Está mais ligado ao sinfónico, quer dizer, e, portanto, já não se ouve falar dele, que é Ackerman. William Ackerman, exato. O holandês. Aquele holandês, guitarrista dos Focos. É? Se calhar tinhas gostado de ver o Terry Ripdale no outro dia, aqui em Lisboa, vivo. Foi uma belíssima edição. Para além de deixarmos o som do Checkmate com vocês e o álbum Em Nome do Pai e do Filho do Rock and Roll, é evidente que a vossa descida a Lisboa, ou subida, como vocês chamam de lá, poderá ser aproveitada para mais qualquer coisa que tenham a dizer e que tenha escapado aqui este distinto entrevistador. O microfone está aberto. Bem, quer dizer... Que seja um manifesto. Um manifesto, a única coisa que poderemos dizer, sei lá, é continuar a agradecer àquela malta que nos tem apoiado, sei lá, a malta que curte heavy metal e que ouve heavy metal e que nos tem apoiado bastante, é isso. E também quem em Lisboa também tem acontecido isso, o que é ótimo. Vocês estão naturalmente com a esperança de que o resultado comercial do Em Nome do Pai e do Filho do Rock and Roll seja positivo, ou mesmo o resultado comercial não é assim tão importante para vocês? O que é que se passa? Quais são as vossas expectativas em relação a isso? Bem, como despedida? Não será muito importante o resultado comercial, porque nós não somos profissionais e tivemos que optar, neste caso, tocamos aquilo que gostamos, e isso é que é importante. E ter pessoas que também gostam daquilo que nós gostamos, acho que pode haver um convívio e isso é ótimo também, não é? De resto, sei lá, acho que é isso tudo, é isso mesmo. De qualquer modo, o Checkmate é um grupo aberto a contactos e eu gostava de vocês aqui no final desta conversa, e para não ser eu, para variar, deixassem desde já o contacto, há sempre gente que nos conhece, do grupo lá em cima. Ok. Bem, o contato lá em cima é... À parte de conseguirem comprar o disco, na verdade, ia estar lá escrito, como é natural, não é? Mas... Exatamente. Aproveitamos agora a jogada de antecipação. Portanto, contacto, posso dar o telefone para que, se quiser, quem quiser tomar nota é o 948-5681, isto da Rede do Porto, é claro. E falar com o Kim, e que tratará, portanto, todos os assuntos relacionados connosco. Ok. Mais alguma coisa? Eu acho que está tudo. Me digas, ficou tudo dito. Bem, nunca fica tudo nunca dito, fica, mas claro. Enfim, acho que já foi por uma esta oportunidade. Já foi. Por nós esta. Agradecemos. Pai. Nós agradecemos também que da próxima vez vocês se lembrem outra vez de nos visitar e também em questões de concerto e tudo, comunicarem sempre. Há sim uma falta de mobilização da parte de uma série de malta metida nestas coisas, de acertarem com os caminhos corretos. Lá fora eles nascem com tudo quase feito, têm um agente, têm isto, têm aquilo, vocês a maior parte das vezes não têm. Vocês já o têm, portanto. Já tem alguém a coordenar as coisas, mas era bom lembrar-se assim, uma fotocópiazinha e o checkmate vai tocar aqui, vai tocar ali e as pessoas vão sabendo que o grupo está vivo, como os outros todos. Ok? Claro, mas não esqueçam isso. Já agora gostaríamos de aproveitar a oportunidade é isso mesmo. Informar que vamos tocar em Vila Nova de Gaia nos próximos dias 6 e 7. 6 e 7? Já é o próximo 7. Fim de semana, não é? Próximo fim de semana. Onde? Vila Nova de Gaia? Bem, portanto, um deles é na Madalena, salvo erro, o outro. Não sei. Ainda não de saber. Digam nessa altura, está bem? Okay. Ou um bocadinho informar, antes. Não? E se não nos encontrarmos antes, encontramos-nos quando for o próximo álbum ou o próximo single. Um abraço, António e Francisco Soares. Checkmate, do Lança Chamas. Checkmate, que nos visitaram também aqui no Lança Chamas FM Mistério do Comercial 1718, em nome do pai, do filho e do Rock'n'Roll. Rádio Comercial. Give me your soul. Power and Passion, outro álbum para passagem de destaque, muito em breve por aqui no Lança Chamas, o novo Mama's Boys, Letting Go. Passagem de destaque de sábado passado e que deu nas vistas ou nos ouvidos para alguns dos auditores do Lança Chamas, o projeto Concept de Mel Galley, acompanhado de uma imensa e rica trupe de aliados ao rock. Glenn Hughes, Cozy Powell, Mel Galley, Richard Bailey, Neil Murray, Don Airey, Phenomena. passagem larga no sábado passado, hoje apenas um extrato, Believe, o projeto de Mel Galley, Phenomena. Lança chamas 5 minutos finais da edição de hoje. Retorno a 7800 degrees Fahrenheit. O novo Bon Jovi já com publicação no nosso país. In the heat. Não esqueçam, pois, fãs de Ozzy Osbourne, o rei do Arden é avistado de volta e promete surpreendê-los com este seu novo trabalho. Os temas passados neste terceiro programa sobre Ozzy foram Symptom of the Universe e Paranoid, do álbum Talk of the Devil e do Bark at the Moon.